do Bento e Zé da Estrada. Abre a janela, querida. Venha ver o luar cor de prata. Venha ouvir o som deste meu filho na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com outro, desprezando quem é teu amor. Quem tu ama de ti nem se lembra. Quem te quer você não dá valor. De mim tem piedade, porque nunca me deixa sozinho e não sabe fazer falsidade. Ilumina sempre o meu caminho e o sereno nas folhas das matas. Caindo no chão, vai sumindo como o nosso amor foi embora do seu coração. Como as nuvens que passam depressa, que passou nosso amor. Só te peço que nunca se esqueça tudo aquilo que você jurou. E quem falta com o juramento, com o tempo vai se arrepender. Pra ensinar quem não sabe viver. Obrigado, Pedro Bento. Obrigado, Zé da Estrada, por poder participar aqui dos 30 anos do Teodoro Sampaio. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e peço a Deus que abençoe teus passos, porque você é companheiro de nosso começo de carreira. Eu te acompanhei, você nos acompanhou. E Deus abençoe sempre nós, a nossa família e esse povo maravilhoso que aplaude você e nós também por todo o Brasil. Pedro Bento, Zé da Estrada. Agora.